Que mais sucesso! Essa música é do nosso CD. Me dá o tom dessa aí pra eu cantar um pedacinho rapidinho. Só um pedacinho dessa música que essa é boa demais. Eu vou até tomar um gole de cachaça nessa zorra. Hoje o garçom vai me emprestar 20 reais pra eu voltar pra casa. É que hoje só vou parar de beber quando na carteira não estiver mais nada. E o compadre é o Diogo, que acabou de tocar aquela música pra acabar com a cachaça no bar. Presta atenção no serviço pra poder aprender. Hoje eu tô dando aula de como beber. Quando eu paro pra beber, eu bebo mesmo, eu gasto meu salário inteiro. É desse modelo que eu boto pra doer o dia inteiro. É de arrepiar os dedos. É desse modelo. Bora, Edney! Bota a mão na cabeça, Lossan Kate Johnson, Miana Monteiro. Vem, vem! Hoje o garçom vai me emprestar 20 reais pra eu voltar pra casa. É que hoje só vou ter asas. E o culpado é o Diogo, Camila, Lidiane. Uma cachaça no bar, presta atenção no serviço pra poder aprender, felinho. Hoje eu tô dando uma aula de como beber. Quando eu paro pra beber, eu bebo mesmo, eu gasto meu salário inteiro. É desse modelo que eu boto pra doer o dia inteiro. É de arrepiar os dedos. Sete jogo dourado. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz em a rocha. Chora não, bebê. Vem. Vem, vem. Hoje um garçom vai me emprestar 20 reais pra eu voltar. Essa é de Abraão, hein, Vanelson. É que hoje só vou parar de beber quando na carteira não estiver mais nada. E o culpado é o Diogo. Bora, Célio. Aquela música pra acabar com a cachaça no bar. Presta atenção no serviço pra poder aprender. Hoje eu tô dando uma aula. Quem sabe diz aí, vem, vem. Quando eu paro pra beber, eu bebo mesmo, gasto meu salário inteiro.